멍. Chovendo rosas, fala, mas é complicado pro pai. A gente se beija, eu te faço gozar, te dou melhor champanhe sem prometer mais. Não quero te machucar e nem penso, mas espero mesmo que entenda o motivo. A gente só transa, na questão que seja meio pai. É que o amor nunca foi muito pra comigo, mas quando quiser voltar, bebê, só você me avisar, tá bom? Essa semana não dá, chover. Qualquer coisa te aviso, mozão. Aqui são vários segredos, é muita coisa junta que eu não tenho muito tempo. Uhum. Já tá toda bravinha, por isso que eu não gosto. Ai, tá bom. Uhum. Vem cá, vem, não tô metendo louco. Queria tá metendo, mas cê mete na cabeça e a gente perde tempo de meter bem gostoso. Mas vai lá, vai, tenta fazer com o outro. Caso não consegui, não sei se eu vou tá por aqui. Mas cê me liga mesmo assim, a gente volta com o voo. Me pega de quatro, amor. Mas tira esse cobertor. Me pega de lado, vai. Mas só se você pedir mais, sei lá. Cê é muito safado, eu gosto pra caralho. Juro que eu tento me envolver. Pra cê ter uma ideia, parei minha conversa e olha só o que cê me fez escrever. Ei, bem gostoso a gente faz, né? Vem cá, desse jeito a gente faz. Cê é safada demais, viu? Cê é safada demais. Cê é safada demais.